Салвадор, Сент-Рейзун, Сикусико, подъявляйте два на Мурангеледа. Сент-Рейзун, Сикусико, авторизай, директор Леда. Директор Леда, Сикусико. Azul 41118, autorizado com fins, conforme a rota do plano, no Pêzulo 21, nível aprovado 360. Saída Arbor, Elefa, após Tozop. Primeira curva direita, pistão 1-0. Acione 5477, controle Salvador 1208. Autorizado com 15-360, conforme rota via Eterizu 2-1, do Faldão 1-0, Arbor, Eleva, primeira curva à direita, corte 2-0. Retrança 2-4-7-7, controle 2-0-8. Azul 4-1-1-8, cotejou correto, sem puxa o acionamento. Salvador, pronto, que deve estar. Patrícia, tem um. Salvador, Salvador, boa tarde, eu estou 3567. 3567, contato radar, prepara o nível de voo 360, após 2000 pés, foi direto para a posição Elefa. 360, 2000, Elefa, TAM 3567. Autorizado com fins, conforme a rota do plano, a pessoa 21, nível 360, autorizado. Saída Árvore, transição Elefa após Nítido. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5506, controle Salvador 1208. Autorizado com fins, nível 360, saída Elefa 1-Alfa, Nítido, pista 1-0. Falta colagem à direita, transponder 506, controle 1-2-0-8-0. Com 1-0-9-7, cotejou correto, sem puxa acionamento. Para a base, fica aqui acima da 1-0-9-7. Meia 3-5, para o táxi, via Patilinda, no ponto... Turistero da 1-0, 2 Salvador, 1-1-8-9-5, Oceana M-3-5-5, esquina H-1-0-1-2. 1-0-1-2, passo 9-2, 2-5, Oceana M-3. Nave. 7-1-5, boa. Azul 27-1-5, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Pouso autorizado, 27-1-5. Bem, ciclo Serra Lima, se ele mantenha o nível de voo 0-0, vou ir para a posição Mari, para interceptar a chegada Mari, que é NH-1-0-2. Já 01 tem frequência livre. Serra Lima, confirma o tipo de equipamento. M327, está a 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 80. Chame o controle de frequência 920, decimal 1. Controle de 920, decimal 1, para a 327, boa tarde. Boa. 20 quilos de luz, forma o QNH em Salvador na 092. ainda permaneço recebendo 500 pés na sua altimetria. Estava 100.000, de regresso da gestão nacional da China, só foi para a barra. Disse que usou uma frequência livre. Graças. Andrezina 55, voa direto Mote, Vaxame Centro Recife, pretende 95, decimal 1, alterno 123, decimal 8. 251238, Moana Mote, o Andrezina. Papa Romeu, que é o Serra Lima, está em contato radar, agora 59 milhas, Oeste, Salvador. Pode descer para 2.000, senhor? 2.231, desce para 2.500, altímetro 002, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista no 0, voo para o Serra Vida 366, reporte passando o mesmo. Tá, já vamos, Petra. Descendo para 2.500. Iaratu, entre a posição Bonfi e Pelo, foi para o Serra Vita 368. Aqui, mantém a posição e cheque, eu estou ouvindo muito baixo. Mantém a posição 11 na minha 35 na 1 do Pelo. Melhorou um pouco agora. Na 3567, chame centro Recife, frequência na 28, decimal 8, alterno na 260. 3567, obrigado, Abra. É 355 autorizado, né? Mantém 1-0. Mantém 1-0, são 4 para 6. É 304 para Petrolina, tenho 340, copia? Opa, copia. Serra Lima, reporte quando pronto para vestida. Petrolina, Serra Bravo, Papa Lima, via Pêssego 2-0, distante conforme rota. Nível de voo, 340, saída Borba, decola da 1-0, com curva à esquerda. Código transponder 5522 e o controle de Salvador 1-20, decimal 80. Afirmativo 340, Fábio Zulu 20. Decolada 10, curva esquerda, saída Borba 208, como remoto no fundo? 5522. 5522, poxa, 3304. 7. Azul 2715, Azul 2715, Alfa Aquilo, parte 3, fica atento ao balizador, 41 minha posição. Alfa Aquilo, parte 3, 4, posição 2715. Confirmando o Xanem 3-1-4, cotejamento correto, chame pronto, puxa, acionamento 05. Chamaremos 05, coxa. 4 Romeu a posição, azul 27 no 5. 4 Romeu, 27 no 5. Delta Fox, aguarde cópia. Kilo Oscar, guarde costa. Reposição 190. 1097, autorizado para o estacionamento 10, chame táxi. Obrigado, por táxi do 1097. Decola 08, controle 119, correção 2008. 208, 6355. Passarinho do 2231, autorizado pouso 080 graus 1,90. Autorizado pouso, posso só confirmar o vento? Telemetria 355, contato radar, suba para o nível de voo 360, né, presente, voo direto para a posição Leda. 360, presente Leda, o Telemetria 355. Guarde 4. 2789, vou ir para o Serra Vitor 366 e deixa para 25007. Serra Vitor 266, corrigindo 366, descendo para 2500 pés, o azul 2789. 2789, autorizado o sinal do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando o Serra Vitor 366, QNH1 no zero no 2. Reforçará, passando 366, azul 279. Autorizado, confirmando, mantém a posição azul 418, aeronave da Gol, já presta inicial táxi. Mantém a posição azul 418. Serra Lima, desça para 4.000 pés, sem restrições, QNH1 no 0 no 2. Passaria do 2231, solo 09, direita 219, solo. Direita 219, passaria. Economia 3 horas e 11 minutos, alterna Campinas. Confirmação POV? 187. Soluno 0097, autorizado táxi via Alfa. Confirmando via Pátio, Índia, ponto esperando 02, Salvador, no número 195, Alistino 092. Autorizado táxi por via Pátio, Índia, confirme com o resto da autorização, eu copiei. Bate Índia, ponto espera da 10, Torre Salvador, no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Autorizado, táxi, via Bate Índia, chama Torre 180, decimal 95, voo no 0 no 7. Passaria 2231, Alfa, mantém S da Juliette. Alfa, S da Juliette, passaria. Eco Delta Fox, ponto Cota. Papatango, Eco Delta Fox, ponto Cota. Tango Eco Delta Fox, autorizado Morro, Serra November, papapapá. Rota direta, corredor Axel, número pés estrito. Decola 97, curva à direita. Transponde ao 01-17 e o controle Salvador no 208. Eco Delta Fox. Fox confirma a Serra Bay Pátio. Direto para Serra Vista 366 para sinal do procedimento Renato da pistola 0. Reporte passando Serra Vista 366. Gente, descendo para 25007, Serra Vista 366. Reportará. Autoridade da Renato 90 para Serra Vista. Eu acho que autorizado o Serra Novembro Papapá, Morro de São Paulo, o número 10 da Xerra Espírito, recorda no 7 direita, código 01116, controle Salvador 120 decimal 80. Xené 6355, copiou o controle. Negativo, 6355. No centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, 123, 8, 63, 55, boa. Relacionamento, táxi, decolagem, chame de Salvador, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 2, quilô, no 8. Ali travado, azul, 2789. Autorizado Pouso, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Autorizado Pouso, azul 2-7-0. Azul 4-1-8, autorizado que tiver estacionamento 0-3, chame o táxi. Autorizado que tiver estacionamento, azul 4-1-8. Autorizado, chame para ingresso você. Mantém posição. Mantém posição, som 1097. Se eu estou usando o universo, eu posso unir ali para onde você. Como eu acho, o número 2 é o meu tempo de espera. Estou 097, autorizado. Linha é manter 1-0. A linha mantém da 1-0, com 1-0-97. Meu Charlie Charlie Serra, você. Ah, Jesus 2789, o Sol Azul 4, direito 219, o Sol. 219, viado. Charlie Charlie Serra, você. Oh, boa tarde, Azul 2789. Não entendi, que chama o Sol 219, cara, o Sol, por favor. O Serra Lima completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Torre 1895, Serra Lima. Novembro, Serra Tango. Papá Romeu, que o Serra Lima estabilizado na Renavidão Norvega. Deixa o Serra Lima, guarda a autorização de pouso. Rede Lima. para decolar? Autorizado, vento 100 graus, 101. 124 a bordo, 2055 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para ataque. Aí, cancelar o voo ou chão para montar? Se até, em até 15 minutos, chame novamente a torre, caso negativo para o sol. 355. Gente, azul 4 no 8, autorizado o táxi até o ponto esperado no 02, Salvador no 8, destino 95, azul 5 no 0 no 2. Exato, é, ponto 0 no 0, 2, 9, 5 no 0 no 2, azul 4 no 8. Salvador, tá, 3, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Taxi, para o nível de voo 360, após 2.000 pés, vai direto, beleza. Direto, beleza, após 2.000. Poderia coordenar o 380? Aguarde coordenação, 097. Obrigado. Então, autorizado corredor Axé, 17, direita, o número do país restrito, restante da subida até 085, em coordenação com o controle de Salvador, tocará na frequência 120.80, código transponde 5532. TR. Autorizado 2500, direto morro, aportará livrando a CPR, o ECO Delta Fox. Serviço no 0, azul 418. Ato Charlie, Charlie Sierra, confirma para o B Pátio. Papa Papa, Sierra Alfa November, prossiga para controle. Receba acionamento, táxi, decolagem, chame Torre Salvador, 98.95, ajuste do altímetro, 10012. Lembre, confirma para o controle, decolou de Morro para Aracaju, a parte da resposta 0 para o B03. Meu voo no 260? Meu voo fundo no 620. Tanto 100 graus, 1-0-0. Feito, livre, pouso, que você arriba. Vou pegar um caju guardando do 620. Já declaro que são zero, azul 418. Azul 4118, decola 21, controle 1-10-0 neste momento. 10-08, boa tarde. Controle, boa tarde, azul 4118. Azul 4118, contato radar, está para o nível de voo 360, via saída Argo. 360 via Argo. Utilizado, seu solo aos 22, vou estacionar toda essa linha. 190-97, submantém o nível de voo 380, autorizado como nível final pelo centro do Recife. Chame o 2628-8, frequência secundária no 26-0. 2860-380, muito obrigado. Chinê 63 no 4, autorizado, chame o táxi. Alô, Globo, no 620, continua a autorização. Guarda, só mais um minuto, tô checando alguma planilha no seu plano. Aguarde só um minuto. Certo. Já teria a nota do 3235? 3235, sim. Tá pronto, Cobra? Pronto. 3835 autorizado, seu abraço, Charlie Foxtrot, via peso Luna 0 pro W, peso Luna 6. E veio de voo 360, saída da L da Morte, vai decolar da 90 direita, 5526 código, 1208 controle. Ok, 360, da L da Morte, vai decolar da 90 para a direita, do peso Luna 0 pro W, peso Luna 6 Cosmo. Transponder 5526, controle 1208, botão 8. 835, atendimento correto, chame pronto, pushback, acionamento. É, já tá pronto agora, puxa acionamento. Confirma o portão? Botão 8. 35, confirma o portão? Portão número 8. Autorizado, chame táxi. Tá maravilha. Valeu, boa tarde, passar 2231. 231 para 5. Copia para conquista, senhor. Perdão, conquista não, barreira. Aguarda só um minuto, barreira. Prepare Momo Ratap. Confirmando Borba, sai da Borba. Borba, Momo Ratap, negativo Momo Ratap, só Borba. Borba para passarinho. Fono 620.com. Pronto, autorizado ser a Bravo Romeo Foxtrot, via peso Luna 7, nível de voo 370. Saída Cuca de Maracaju, decola da pistona 0 com curva à sua esquerda, decola da pistona 0. O código é o 5540, controle Salvador no 208. Afirmativo 370, após o Luna 7, Cuca de Maracaju, decola da 0 com curva à esquerda, transpõe 5540, controle 208, segundo 620, está pronto para o busquete. Confirma o portão? Tá no 04. 0214. E confirme a altitude que mantém. O 1169, prepare da Ilha da Morte, é o número 2.

em regras de voo visual e separação com o solo, após viagem, a antiga rotatória, voe para o Rio Jones, a posição Rio Jones dos corredores visuais de Salvador. Prepare o controle. Correção, papapá, Lima, Mike Fox, foi, mantenha o litoral sul. Correção, reporte do farol da Barra, ingressando ao litoral sul. Reporte nacional para pouso da Raul de Delta Lima. Taxa 3835, avião 73, 3 horas e 3 de antena de Campina. Tá, posso fazer uma zero, pronto. Puxa, 304 autorizado, né? Decolar, avião 1100 graus, 1100. A linha que decola, né? 304. 8-0-9-2. Apenas justificando a última instrução, após se a antiga rotatória, vou ir para Abrantes para ingressar no litoral norte. Passarelo 2231, transporte. Passarelo 2231, autorizado Barreira, Serra Novembro, Bravo Romeu, via Peso, confirmando via Whisky 42, Lapa, estante conforme. Nível de voo 160, a saída será a saída Arbor, transição VATAP. Arbor, transição VATAP. Decola da 1-0 com curva à direita, o código é o 5592, o controle Salvador 120-180. Autorizado Barreiras pelo Whisky 42, Lápis ATAP, saída bora após ATAP, decolando a 0 curva direita, 5512 o transponder e controle na 208. Via Whisky 42, Whisky 42, chefe. 3231, cotejamento correto, chama troca, posicionamento remoto, tanto bate com isso. Chama lá, passarelo. Oscar Mike Delta, copiou o controle. Após o santo atualizado, colônia 2L. Tanto correto. Salvador, boa tarde, 3235.000 pronto. 4 do Xené, contato radar, batalha nível de voo 340, via saída da bomba. 340, via saída, vai cruzar 2 da esquerda, bomba. Saia 3-1-4, compra o perfil da saída. Compre o perfil, 3-1-4. Tem mais fotos, confirme transponder acionado. Gente, confirme a posição no momento. Garrafa November, quando é possível estimado para pouso na... Correção, estimado para pouso em Aracaju e estimado para ingresso na terminal de El. Zero Tabaté, nível de voo 360, saída da Eule da Morte, decola da pistola 0 com curva direita, o código 5546, controle Salvador no 20 decimal 80. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, confirme o portão. Decola os 35, controle 1 no 20, me chama 8. Controle 208, grato, uma boa tarde, 3835. Controle Salvador, boa tarde, já está 3835, nada é 1. 3835, contato radar, batalha o nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto para a posição E. 360, sobe após 2000, voa Leda, 3835. Taxi voo número 20, 179, 38, Maceió. Voo no 620, esteja confirmando o correto. Direita ainda, ponto espera da no 0, 3 Salvador no 95, a gente do altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, direita, ponto espera 8 no 5, gol no 0. Aguarde só um minuto, gol no 1169. November, confirme o destino, é para o Aeroclube de Aracaju ou para Serra Brava Alfa Romeo? Serra Brava Alfa Romeo. Aeroporto, o aeroclube é a minha alternativa, velho. Gente. Salvador, boa tarde, gol na 620, Pantera no 0 para lá. Gol na 620, autorizado aliás e decolar, vento 1, 00 graus, 00. Autorizado aliás e decolar, gol na 620. No, Mike Fox. Salvador, poderia coordenar a Prodemote para o 3835? Aguarde coordenação, 3835, mantém a letra. Mantendo a letra, aguardando. A bordo, 5 horas, alternado Brasília. 70 a bordo, 5 horas, Brasília. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 190, Torre Salvador, 98, décimo 95, ajuste 90.2. Autorizado até a ponto de espera da 10-118-95, quando lá? Sábado, boa tarde, é o azul 69-19, com informação 90. Confio? Azul 69-19, seja do adiantado a hora, senhor. Poderia ser só adiantar a provável saída? Azul 69-19, provável saída é a BL da morte, quase 4. Estamos aguardando, quando chegar a autorização, copio, obrigado. Boa noite, minha nave, senhora, identificação, chegada bom, que é autorizada, desça para 4.000 pés, via chegada, QNH 1902. Mike Fox, frequência livre. 120, decola os 40, controle 119, decola 120. Ok, 208? 208. Obrigado, boa tarde. 2235. Boa. É 3 no 4, controle. É 3 no 4, do Xanesh, avistando para Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 268, por favor, 3 no 4. Controle, boa tarde, voo 9620. 200, 20, 20, 20. Lembra da colagem 1-0, 2-2-3-1. Controle aquele cordial para trás, está passando isso pelo jogo. Esse que usa o Lu, confirme o transponder acionado. 0162, com 1510, 062 a bordo. Gente, esse que usa o Lu via corredor e reporte ingressando o corredor interrogado. Pelo Lula. Porta acima branca, além do litoral, Sierra Alfa November. Gente, Sierra Alfa November, reporte de usando a CTR. Vai reportar a November. Gente, ainda não recebo o seu modo charge. Pede seu transponder novamente. A saída está dando indicação de altitude, cara. Um pouco defasada, mas estava dando indicação. Já, no momento não está aparecendo a indicação de altitude ou está defasado? Não está aparecendo o modo charge. Oh my God. Número 857, moço. Com 3 Salvador, espera. 1208, aciona 5550, transponder. Aprovado para o Galeão. 360, decolando da 10, saída Sahel, Leda e Rumi, a curva é à direita. Intercepto é para November 857 até Moço. Controlando 208, transponder 5550, então 3145. 3145, chama o plano para o estiver de acionamento. Camarada. O azul 69, 19, cansou a pena. Três Salvador, muito boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar, para nível de voo 160 via saída Arbor. Subir ao 160 na saída Arbor, passarelo 2231. Liga para controle 01. Então, 01, eu confirme a posição no momento. Gente, o Guardião 01 confirme, irá prosseguir, irá aproximar para Salvador via setor noroeste ou pelo litoral sul? Gente, 01. Zona 620, após a posição Jamo, programe Romeo Fox 098. Ok, após Jamo, Romeo Fox 018, volume 60. Controle Salvador, Oscar Mike Delta, vai passar Mari. Gente, Oscar Mike Delta, após a posição Mari, vou ir para Itape, na chegada Mari. Após Mari, foco de Itape, Oscar Mike Delta. Esse aqui é o Zulu, vou ir para a Paraciasa, antiga rotatória da presente. Atente ao tráfego do Vitorino de Juliette nessa posição de 1 hora, agora 2 milhas. Sim, Matheus, Paraciasa, atenta ao tráfego do Vitorino de Juliette, reduziu o Mugora Cruz ou o Vitorino. Vitorino de Juliette tem condições de descer para 1 mil pés, mantendo-se em regra de voo visual e separação com os obstáculos? Quente altímetro no 092. Enxame centro Recife, frequência no 2.085, alterna no 2.545, após Jamo, voo Romeo Fox 08. 2.085, contendo secundária? No 2.545. 2.545, obrigado, boa tarde. Boa. Acho que o Mike Delta confirmará realizar o procedimento à renave da pista no zero? Afirmativo, claro. Sim. O contestador, teria quando a possibilidade de coordenar e pro direto barreiras para o passaredo devido a um leve atraso, senhora? Passaredo 2231, aguarde coordenação mantendo o perfil de saída. Mantenha o perfil de saída aguardando o passaredo. Bom no 869, assim que evitar a área restrita entre a posição bom e pelo, vou dar presente para o Serra Vida 368. Zero no confirme posição. Salvador, passarelo 2231, informa que não tem condições de cumprir o perfil não, ok? Se passar o radial 259, acima de uma centena. Gente, está livre das instruções da saída 2231. 31. Alfa November tem frequência livre da presente no ingresso da terminal Aracaju, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Controle 120.8. 120.8, gol 169, boa. Era altímetro no 092. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Centro 90, inicialmente mantém o perfil de saída e chegada, correção. Vitorino Juliette, Xavier Torre Salvador, frequência 98.95. Controle Salvador, boa tarde, gol 1169, está passando 2300, autoriza a voar da El. 1169, contato radar, aparelho de voo 360, vou em direto posição Leda. Vindo para 360, direto Leda, gol 1169. Final do ano 7, após, Juliette. Final do ano 7, Juliette. Salvador, tudo em condições do passarinho do Avatar, tudo presente, cara? Passarinho 2231, mantenha a árvore, após a árvore, aguarde para levar direto para eles. Sim, a gente vai manter a árvore. Whisky Kilo Zulu, mantendo a proa da estrada antiga rotatória, confirme, está agora mantendo 1.500 pés de altitude? Afirmativo, só visual com o Victor Lindo Juliette. Vente. Kilo Zulu confirme visual com o campo? Também. Gente, mantenha a proa de Ceasa e 1.500 pés, chame a torre Salvador, frequência 18.95. 18.95, pelo Lolo. Aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, o Kilo Zulu. Kilo Zulu está visual com o Victor e Juliette à frente e posição 2 horas. Duas milhas? Sim, Matheus, está completamente visual, já reduziu, mantendo a proa do Ceasa com capa vista e com o interno de direita vista. Deixa eu, aumenta um pouquinho só a separação aí, siga a aeronave e chama a chão. Sim, Matheus, vai na faixa do jato do chão. 2500 PES, QNH 1002, autorizado o final do procedimento RNAV da pistola 0, reporte passando Serra Vida 366. Oscar Mike Delta, confirme janelial de descida? Afirmativo, janelial de descida. Oscar Mike Delta, desça para 4.000 pés, desconsidera a restrição de altitude em ITAP, após ITAP, foi para Serra Vida 366. Após o TAP 366, Oscar Mike Delta. 9-9-9, autorizado Campinas, CAW Kilo Papá, via peso 1-0, por vaga peso 1-6, restante conforme o rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótima. Decolada 1-0 com curva à direita, o código 5564, controle de Salvador 1-2-0-1-8-0. Muito obrigado. 360. E a Rampus Lulu 10 é desativado e após a Rampus Lulu 6. Decolada 10, curvando a direita, Israel Leda Morte. Aciona 564, toma controle 1-2-0-0. Azul 6919. Azul 6919, cotejamento correto, chama o plano de puxação no vento, portão 09. Mas com contra, deve ser o planejamento 08, 6919. Táxi 145176 a bordo, autonomia de 3,40, Viana Campina. 145 autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera 1-0, Torre Salvador 1-0, ajuste do altímetro 0-1-3. Viva táxi via Pátio Índia, ponto espera 10-2-2-9-5, 1013, entendeu? Tá 3145. Voo 1869, passando Serra Vida 366, chame pelo Salvador, frequência 18.95. 2895, Gol 1169, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno 123.8. Passar travado, pelo zelo 917. Não autorizado pouso, vento 100 graus, 1 vermelho. Sim, vovô. Mike Delta, desça para 25.0.10, NH1012, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista no zero. Reporte passando Serra Vita 366. Autorizado 265, Serra Vita 266. Serra Vita 366, ótica Mike Delta. Gol 1169, na escuta do controle. Gol 1169, transmissão às cegas, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno 238. Atualizado, Kilo Zulu, seu solo 54, retorno ao estacionário para você mesmo. Zero, após a posição em TAP, vai para a Serra Vita 366. Sim, vai para o 366 da... Da posição. Da 169 autorizado pouso, vento 100 graus, 12 vai. Oi, Salvador, boa tarde, na 345, uma espera da 10 pronto. Três 145, onde é boa espera? Bandeira. Parecer agora autorizado, ingresso na 17, reporte aliado pronto. R76, agora com 130 nós de ground e speed. O tráfego referido está agora a 4 milhas para a Serra Vita 366. Ciência 3190, pode ser 2209? 3090, então reduza para 2209. Retificando a última instrução, após o TAP, foi para a Serra Vita 368 e desça para 4 mil pés. Então, 3200 vai reduzir para 310 e após o TAP 368, tá? Thank you. Prossiga. Seu 01, mantenha a presente posição, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 102.900, mantenha a posição ao andar. Salvador Guardião 01. 01, prossiga final do 17, após a Graia. Aqui na questão da Graia. Que direto final para o Graia, informa da final. É fora. Com 869, solo 55, direito 219, solo. 219, direito 919. Delta completa a final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95, apenas para ratificar, se possível mantenha a velocidade indicada até a Serra Vita 372 para o sequenciamento. Mantenha a velocidade indicada até a Serra Vita 372, Torre 118.9.